E essa aqui vai com muito carinho pra toda a galera apaixonada. E queria dedicar minha mãe, Rosa Maria, aqui presente, a rainha da pisadinha. Me dá o tom, maestro. E essa aqui com certeza vai tocar no fundo do coração. Assim. E quando faz amor, se olha no espelho, não será que você gosta mesmo de mim? E vai me dizer, e era pra sempre, isso é amor, uma doce mentira. Baby. Mas quando está só, se mostra esse amor rolando na cama, chama o meu nome assim. E eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu soco vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Um coração quebrado e orgulho inteiro. E ama assim. Dança mais e ser adeus. Dança não é mais a grande surpresa. Viver assim. Assim morder esse amor. Senhoras e senhores, Rony na guitarra. Sucesso. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Italo França, a voz que apaixona. Tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Eu sei que você pensa, não é do seu jeito. Um coração quebrado e orgulho inteiro. E ama assim. Mas se ser adeus, já não é mais a grande surpresa. Viver assim, assim morder. Como é que é nosso? E amar assim. Jamais se ser adeus, já não é mais a grande surpresa. Não viver assim, assim morrer de amor.